novinha do paredão vai fazer o aquecimento. Tica, rebola, travando com a bunda dentro. O grave tá batendo e seu bumbum vai lá no chão. No trava, no trava, trava, no trava, no trava, trava, no trava, no trava, trava. Sentando nada, sentando nada. No trava, no trava, trava, no trava, no trava, trava, no trava, no trava, trava. Fica danada, fica danada. Isso é de tsunami, isso é de tsunami. Vai, vai, vai. 7-1 nas malandras, 7-1 na malandra, 7-1 na malandra. Eu disse que a rebola travando com a bunda dentro. Novinha ladrona de coração, o grave tá batendo e seu bumbum vai lá no chão. No trava, no trava, trava, no trava, no trava, trava, no trava, no trava, trava. Senta danada, senta danada. No trava, no trava, trava, no trava, no trava, trava, no trava, no trava, trava. Kika danada, kika danada. No trava, no trava, trava, no trava, no trava, trava, no trava, no trava, trava. Senta danada, senta danada. No trava, no trava, trava, no trava, no trava, trava, no trava, no trava, trava. Big Joe! Sete tsunami, sete tsunami. Salão Forte Black. Alô, Rafa, tamo junto e misturado. Os pivete neurótica, cê vai. 7-1 na malandra, 7-1 nas malandras, 7-1 na malandra, tipo Alemanha. Alaxê, babá. A novinha do paredão vai fazer o aquecimento. Tica, rebola travando com a bunda dentro. Novinha ladrona de coração, o grave tá batendo e seu bumbum vai lá no chão. No trava, no trava, trava, no trava, no trava, trava, no trava, no trava, trava. Senta danada, senta danada. No trava, no trava, trava, no trava, no trava, trava, no trava, no trava, trava. Kika danada, kika danada. No trava, no trava, trava, no trava, no trava, trava, no trava, no trava, trava. Senta danada, senta danada. Travando, travando, dando, travando, travando, dando, travando, travando, dando. Vai quicando, vai quicando. Travando, travando, dando, travando, travando, dando, travando, travando, dando. Vai quicando, vai quicando. Travando, travando, dando, travando, travando, dando, travando, travando, dando. Os Emirados Árabes.